chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Estamos chegando com o Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Fala aí, Maurício Amaral. Opa, peraí, Maurício Amaral, deixa eu ligar também. Eu tô gritando. Tá gritando muito, Amaral, bota o fone. Olá. Agora bem? Melhorou bastante. Fala, Maurício. Maurício, voz de veludo, né, cara? Voz de veludo. É o veludo, olha aí. É o veludo. Certo. Qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte, é o veludo, olha aí. Veludo. Fala, Marcos Piangers. Oi. Tá preocupado, né, Piangers? Com o quê? Com o Havaí. Havaí. Não tô preocupado. Havaí. Já fui vice-campeão na Copa do Brasil, querido. Aí, a gente tava lá. A gente viu a final, né? Acusou o gol. Já fui vice-campeão. Não sei como é que era. Piangers, nós estamos planejando uma revolta conjunta. É que eu bebi na época. Nós estamos, se o Havaí for campeão da Copa do Brasil, tu vai tomar de tudo que é lado aqui. Gremista, Colorado, Juventude, Caxiê. Vai tomar. Vamos, Havaí, pelo amor de Deus, Havaí. Tomara que o Havaí ganhe. Fala, opa, Cajezinho, beleza? Beleza, tudo certo. Tudo certo. E Mr. P também? Bem. Apenas ótimo, indignado, porque não foi pênalti aquilo que o juiz marcou pro Vasco aos 47. Mas foi pelos outros que ele não marcou, né? Tá bom. A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje está aqui pela primeira vez depois da conquista do gauchão pelo seu time. É o querido Lele! Nunca tinha ficado uma ressaca de 4 dias, cara. Pois é, né, Lelê? Foi forte, essa foi forte, hein, Lelê? Ainda continua? Não, foi por isso que eu só consegui vir hoje. Eu falei pro Lelê que como é bom te ver só na quinta-feira. Não, cara, essa é uma brincadeira. Eu tive aqui na segunda-feira de noite, de bola nas costas. É verdade. Tudo certo, cara. Tamo aí. Segue a vida, né? Dia lindo, né, cara? Que dia bonito, né, Porã? Agora tá um massacre o bola nas costas, né, Lelê? Brincadeira, conseguiu, né? Essa época do ano é demais, né, cara? Essa época do ano é demais. Eu gosto muito dessa época, que não é inverno ainda e já nos livramos do calorão. Maio, tu fim de maio, eu adoro essa época do ano. O grande sinal dessa época feliz, cara, são as bergamotas nas sinaleiras. E o cheiro de bergamota nos departamentos dos prédios. Exatamente. É o cheiro da pobreza, né? Bergamota é ruim uma bergamota, Piada. O que é o cheiro da riqueza pra ti, Marcos? Mas o Eike Batista não come bergamota. Cara, o Eike Batista não é desse mundo. Alguém descasca pra ele. Ah, exatamente. Ele põe o gomo todo na boca. O Eike Batista come, mas não descasca. A gente fica com a mão, com cheiro de bergamota, o ônibus. Vocês já pegaram ter uma pessoa que descasca pra ti, né? Não precisa ser o Eike Batista, pode ter alguém que descasca. Claro, por favor. Tu tem alguém que descasca pra ti? Fatos do dia. Fatos do dia, muito bem, Cajão, Lelê. Vamos pro fatos do dia. Os fatos do dia acabaram, são os... Ah, desculpa. Hoje teremos destaques comentados. Não, destaques comentados. Calma, gente. Hoje teremos platos do dia com o Jerimum. É, meu bar, não foi esse o combinado? É, se o KG não estiver aqui às 18 horas, como de fato não estará, os platos do dia, excepcionalmente quando o KG não vem. Não é essa frase. Os platos do dia serão apresentados sempre pelo Jerimum. Pelo Jerimum. Essa é a frase. O KG não apresenta mais platos do dia. Com o KG no programa, não tem platos do dia. Até porque tem que existir um. Então vamos tirar o KG. Do Jerimum Não. Deixa o KG, tira os platos do dia. Cara, eu só participo uma vez numa edição de uma semana. Duas? Não, uma. Segunda e quinta. A segunda também. A segunda tu faz também. Tá mal de cabeça, hein, Jerimum? Pior que o próprio KG. Tá andando com pause, eu acho, né? Muito bem, queridos. Vamos nós aqui então com os destaques comentados do Clique RBS nesta quinta-feira, 19 de maio de 2011. Hoje, sabe de que é dia, amigos? Sabe quem que comemora o que hoje, amigos? Eu sei, mas não vou falar. Dia do Defensor Público. Olha! Elegante. Hoje é dia do Defensor Público. Meu primo Timóteo. Teu primo Timóteo é defensor público. Ele é defensor público, meu primo Timóteo. Pô, manda um abraço pra todos os teus primos, cara. Ele vai no acidente na sexta. Sábado. E no sábado. Não, é primo de sábado. É sábado. É sábado ou sexta? É, não. Ele vai. Maurício tem certeza que é sábado. Na sexta, na sexta. Ele vai na sexta. É sábado. Na sexta que ele vai. A noite gay é sábado. Maurício desopilada, né? O Maurício que participou do beijaço ontem. Eu queria dizer uma coisa sobre a noite gay. Toda noite é gay, cara. Só faltou que é isso, só velho. Faltou cantar aquela calada noite preta, noite preta. Mas é verdade, cara, a noite é gay, cara. A noite é gay, cara. Peraí, a noite é gay. Muita purpurina. Mas é gay no sentido da alegria, no sentido da descontração. Não sejam preconceituosos, seus... Então eu não seus saio mais porque... de noite. Vermes preconceituosos. Só agora. É, obviamente, eu acho melhor pra é porque gay em inglês é alegre. Exatamente, Amaral. Muito obrigado, Maurício. É alegre, não é happy. Não é happy. E vocês sabiam que happy o, é feliz. O, o Marvin Gaye, que o nome dele originalmente era Marvin Gaye com Y, ele botou um E. Um E no final. Para não ser considerado gay, porque ele tinha trauma, porque ele viu o seu pai... Ele viu seu pai se vestir de mulher na infância e ele ficou traumatizado. Quem aqui, né? Verdade, verdade. Quem aqui nunca se vestiu de mulher, né, amigo? Pai que eu já vi o meu pai vestido de mulher. É verdade. Minha mãe vestida de homem. Seu pai se veste sempre de mulher. Verdade. Tá ótimo, Marcelo. Segura a onda aí. Vamos aos destaques comentados aqui. Joinville vai passar a ter uma fiscalização mais efetiva para cumprir a chamada lei seca a partir de amanhã. As blitz noturnas serão feitas com frequência a partir das 8 da noite, obviamente, e não ficarão restritas a locais pré-determinados, que é a grande barbada, né, cara? Esse é o lance. Fica a dica aí para os queridos aqui de Porto Alegre e das demais cidades que fazem a blitz da lei seca nas noites de sexta e sábado, especialmente, mudem o lugar. Claro, né? Não é porque pô, todo mundo sabe que Porto Alegre é na 24 com a Florencio, na 24 com a Luciana de Abreu, na Nilo. Ali na cidade Nilo, baixa, acho que tem uma. Na cidade baixa, ali na Silva. Pô, muda o lugar, cara. Todo mundo sabe que já não é para passar por aí. Esses dias eu vi uma ali na frente, ali na frente daqueles bombeiros ali. Desculpa, deixa eu refazer a frase. Agora eu tô nessa de refazer a frase. Não é todo mundo sabe que não é pra passar por ali. Todo mundo sabe que ali tem uma blitz e não passa isso, por ali. Isso. Desculpa, na Silva Só. Eu vi uma na Silva Só. Esse dia, aliás, foi a maior blitz que eu vi na minha vida ali. E eu nunca tinha visto blitz ali. Então, de repente, eles até já estão. Eles continuam fazendo nos locais tradicionais, mas. Já vi muitas. Então... Eu já morei ali. Ali já é um local tradicional, na descida do viaduto. Porque geralmente eles utilizam essas vias mais largas, né? Pra prejudicar o menos possível o trânsito. Isso aí. Abraço pra IPTC. Bom, a intenção é realizar as operações em toda a Joinville e os policiais militares vão fazer o teste do bafômetro, vistorias no veículo que podem levar à apreensão de drogas e armas. E também verificação de mandados de prisão em aberto. Tipo assim, o cara é foragido da justiça e tá dando banda de carro, entendeu? Já pegaram vários. Foragido da mulher, o foragido da mulher cai também. É o que mais tem. Eles vão ver se é foragido da mulher. Tem blitz, é foragido da mulher, ligou pra casa do cara. Podia criar um sisteminha, né? O cara saiu de casa, a mulher vai lá no sistema da polícia. Não dá ideia, Lelê. Não dá ideia, Lelê. Não, Lelê. Cara, a tua mulher não tem o acesso ao rastreador do teu carro. Desculpa, a mulher de vocês não tem. Não, a minha mulher tem um acesso ao rastreador do meu veículo, cara. Dois. Não, mas tá certo. Isso é sensacional. Mas por isso é demais. Ela sempre sabe onde eu tô. Pra ela não saber quando, ideia. Pra ela saber quando tu tá chegando em casa, né? Não, cara, é pra ela saber quando eu tô, onde eu tô, quando eu tô longe, entendeu? Mas vou dar uma dica: eu tomei uma vez um copão de uísque e soprei, o bafômetro deu zero. É mesmo, cara? Zero. Fica de uísque paraguaio. Não, aí eu não dei faz outro, assim. Dei Jack Daniels, dei. Eu tomei um copo e soprei zero. Tá, mas aí não na blitz. De novo, não, teste. Fez pra fazer um teste. Ele fez um teste, peguei eu vi um na bafômetro, aí. Peguei um bafômetro, tomei outro copo de uísque, soprei zero de novo. Tá, e aí? Aí esperei meia hora, depois de meia hora. Tava em coma já. Não, depois de meia hora. Não é o bafo. A parada, assim, se eu bebo e sopro logo, dá um índice altíssimo. Se eu bebo, espero 3, 5 minutos e sopro dá zero. Uhum. Se eu bebo e espero meia hora, aí dá o índice certo, 0.1, 0.2. Ah, mas não resolve, né? Mas resolve, porque o cara pode beber antes de dirigir. logo antes de tu assumir a direção, dou uma três shots de uísque. Não, ninguém te pega. Ô, cara, eu falo isso. É que assim, algumas, desculpa, Lelê, algumas pessoas como nós que te conhecemos, nós sabemos que tu tá brincando, mas tem gente que vai, tem gente que pode até te processar. É que é um furo na lei. É um furo na lei. Tá, mas não. É um furo. Não, cara, eu ia dar uma dica que é o seguinte, cara. Eu vi esses dias num pub em Montevidéu. Para, Piange! Eu vi num pub em Montevidéu, cara, uma maquininha assim, que é o seguinte, tu vai ali e digita ali o teu peso e o número, tem vários copinhos ali, copo de uísque, copo de cerveja, champanhe, e tu digita o número de copos que tu tomou. Aí o computador, ele te informa se tu pode ou não sair dali dirigindo. Mas é que é muito relativo, olha, cara. No Brasil é peso, mas... o que tu comeu. Mas é isso aí, tu digita o peso. Tu digita o teu peso e digita, tipo assim, bebi 5 copos de cerveja. Ele vai te dar ali a quantidade de miligramas, de álcool por miligrama de sangue. Ele diz se tu pode ou não dirigir. É um instrumento, né? Pois é, eu achei legal ver isso lá. Um monte de gente usando, isso que eu achei mais legal. Não te ilude, Lê, tu nunca pode dirigir. Tu nunca pode dirigir. Depende, cara. Não deve dirigir. A gente tava falando ali de mulher rastreadora e mulher e tal. Tem um comercial muito legal na TV rolando, que é de uma loja de conveniência, eu acho, de um posto de gasolina, que o cara foi pego, foi preso, tá? E aí ele tá lá na hora do depoimento, na frente do juiz, e a escrivã tá anotando tudo que ele diz. Ele diz, bom, daí então eu tomei uma cervejinha, comi um cachorrinho quente, aí comprei um chicletinho, e aí não sei o quê, e bababá, e aí tudo dando certo, ok. Daí ele diz, e depois fui pra casa ver minha linda esposinha. Aí a escrivã. É bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Queda de avião na Argentina provoca a morte de 22 pessoas. Não, pode ter brasileiro aí dentro. Não, peraí. Pode ter uruguai. Só argentino. Aí as mesmas pessoas que aplaudem aqui reclamam de racismo no futebol. É verdade. Certo? É. Então a gente tem que adotar uma postura coerente. Uma brincadeira com o argentino, cara. Eu particularmente não acho legal. Vai na notícia. Obrigado, porra. Acidente com a aeronave da empresa Sol não deixou sobreviventes. O acidente ocorreu nas cercanias do povoado de Putz Grila. Que fica a 1.800 quilômetros da capital Buenos Aires. Na Patagônia, uma região da Patagônia. Isso, é Prauaniu. Claro. A aeronave tinha como destino a Patagônia. As autoridades ainda não confirmaram as causas do acidente, que vitimou então 22 pessoas. É perto da Terra do Fogo, Magnata, já foi muito pra lá. Novo comandante da Polícia Rodoviária Estadual do Rio Grande do Sul cobra aumento no efetivo. O coronel Hermito César Bortoluzzi assumiu ontem a chefia do Comando Rodoviário da Brigada Militar. Em seu primeiro pronunciamento, o coronel Bortoluzzi manifestou preocupação em recuperar a estrutura do órgão. Segundo ele, o déficit anual do efetivo é de 40%. Caramba! Tu imagina que a cada ano de 10 policiais rodoviários, 4 vão embora e não repõem. E aí, por isso que não tem blitz, por isso que tem impunidade. Esse cara é teu parente, Lelê? Como é que é Bortoluzzi? Bortoluzzi? Não, cara, seria meu parente para o Piange. Mas o meu parente tem que ser Bortolatti. Bortolatti. Tá bem. Muito menos grife, né, Lelê? Estudo aponta que café reduz risco de câncer de próstata. Homens que bebem 6 ou mais porções, xícaras, de café por dia. Por dia? Apresentaram uma redução de 60% no risco de desenvolver câncer de próstata. Pô, tô safo. Eu tô isso safo total. Eu tomo isso aí, essa quantidade. Tá louco, cara. Barbada. Eu me preocupei agora, cara. Hoje eu já tomei 2. No máximo 3 por dia. Isso sem falar nas cápsulas de cafeína, né, Manoel? Também. Até aqueles que bebem apenas entre 1 e 3 xícaras por dia já se beneficiam com uma queda em 30% no risco de ter o câncer da próstata. No teu caso, de repente, 2 cafezinhos já é o suficiente. No meu caso, proporcionalmente, né? É que a próstata é a próstata. É o que eu tô pensando. Eu faço exame todo dia. Todo dia, né, Galchão? É isso aí. É o autoexame. Eu já acordo e dou uma dedada. De tarde no médico e de noite com a minha esposa. Tá bem, tá bom. Três vezes. Consumo de sacolas plásticas no Rio Grande do Sul caiu 20% em 2 anos. Em 2 anos, os gaúchos, Almir, os gaúchos, deixaram de consumir 300 milhões de sacolas. Cara, é muita sacola de plástico. Por ano, cada gaúcho usa, em média, 140 embalagens deste tipo. 61% são sacolas plásticas levadas pelos consumidores quando saem dos estabelecimentos com a metade da capacidade. E 13% dos clientes levam sacolas extras para utilizar como sacos de lixo. Eu faço isso, eu pego as pequenininhas pro lixo do banheiro. Eu também. Ou da pia. Ou da pia. Eu faço isso. Sim, todo mundo faz. Todo mundo faz isso. Há mais que 13% dos clientes que levam sacola para lixo. Tem pessoas que não respondem, né? Que dizem, não. Ele é politicamente correto e mentiroso. É homossexual, Sim, porque o que vai fazer com essa sacolinha se não para lixo? Claro. Jogar na natureza, que nem o Mr. P. Não, Almir. Foi um copinho só. Jogou um copo de plástico na natureza, daí eu perguntei assim, ô, Mr. P, jogasse uma coisa na natureza, ele falou... Saiu rindo, risado bem de malvado. E o Mr. P é da onde? O que ele é? O Mr. P é do caralho. Mas ao mesmo tempo, Almir, ele é... Gaúcho! Tá vendo? Boate é assaltada em Blumenau. A whiskeria Saint Laurent. Eu conheço, cara. Olha a Saint Laurent. Foi assaltada na noite nesta madrugada. Olha, agora, nesta noite. Uma bela whiskeria. Dois homens armados com revólveres levaram o dinheiro do caixa e dos clientes que estavam no local. Bom que não levaram o estoque lá. As gurias deixaram. Não sei, não conheço o lugar, cara. É brabo. Na notícia não diz nada. Isso que é um lugar top. Lugar top de linha. Tipo a Reds whiskeria ali de Capão. Esse é o pessoal, pô. Cara, tá dando dica. Não conheço nem a Reds, nem a Salomão. É um lugar pra beber uísque. Cara, uísqueria não é pra beber uísque. Mas eu não bebia uísque. Quando eu bebi uísque de vez em quando. Em uísquerias. Em uísquerias. Claro, beber uísque em casa não tem graça nenhuma. É o melhor lugar pra beber uísque. Essa é uma frase que eu vou pedir pro nosso perfil no Twitter, Frases do Porã, colocar agora. Frases do Porã. Beber uísque em casa não tem graça alguma. É claro que não, velho. Muito bom, Porãzinho. Tá bem, 1:19, vamos girar aí com o Marcelo Depende. É verdade, amigo, uma cidade inglesa ganhou o primeiro hotel exclusivo pra pelados. É verdade. Nudistas. É verdade. Como nosso grande amigo, né? É verdade, Humberto. Não vou falar o nome dele. Humberto. É só o apelido, Beto Xavier. É verdade. É naturista. Naturista. Tem muita gente que gosta de ficar peladão. É verdade. Já foi pra Tambaba. Pra onde? Tambaba. Onde é que é Tambaba? Paraíba, Maurício, é uma alabosa. Eu já tive lá. Marcelino. O hotel foi criado na cidade de Birmingham. Aonde? Birmingham. Lá em Birmingham todo mundo é pelado. Birmingham. O hotel de 4 estrelas conta com 7 quartos e a diária custa 120 libras, algo em torno de R$312. Não é pra pelado. Só entra pelado. Onde é que vai botar o 312 reais? Onde é que o pessoal leva o dinheiro, né? Essa é a minha pergunta. O cartão de crédito pra pagar, onde é que eles carregam? A pessoa não entra pelado no hotel. Não. A pessoa entra no hotel e aí quando faz o check-in? Depois do check-in, imediatamente. O peladão já fez o check-in, você? Não, não. O naturista, quando vai, né, fazer aquele amorzinho gostoso, ele bota a roupa daí? Eu acho que bota pra dar o clima. Sinceramente, naturistas, todos são barangos. Nunca vi um naturista bonito. É verdade. É ou um velho com os peitos caídos, bunda caída, ou uma velha gorda. Velho de bunda murcha. É verdade. Velho de bunda murcha e mulher gorda. E o camurção. Horrível. Naturistas, vocês estão resumidos a bagaceiros. Todos muito feios. Ainda bem, né, Marcelo? Que se fosse o contrário, olha. Cara, eu já fui numa praia de nudismo. Duas praias de nudismo eu já fui, cara. É coisa bem ridícula. Porque tu não vê gente bonita numa praia de nudismo. É verdade, eu já fui também. Só gente feia, né? Só gente feia. Já fui também. Eu achando ali, que ia cutucar alguém numa praia. Eu, inclusive, estava lá feio. Feio também. Pelado, porém feio. Chamava atenção, né? Muito. É chamava muita atenção. Deixava um rastro. É verdade. Duas pegadas e um rastro. Não posso negar. Não vou negar. Anaconda. É um pé e um rastro. É verdade. De bicicleta. Vai, Marcelo. Um homem é flagrado tentando embarcar com um pônei num trem. É verdade. Foi no país de Gales. Entrar com um pequeno cavalo, né? Mais uma vez o filme volta a esta mesa. Se beber, não case. O tigre do Mike Tyson. Ele foi até a plataforma com o animal, mas foi impedido de embarcar com o pônei. É verdade, olha o pôneizinho. Não pode embarcar com o pôneizinho. Pocotó. O homem saiu da estação a pé e não foi informado como ele continuou a viagem de quase 160 quilômetros. É verdade. Ido de pônei, né? E um professor foi suspenso em Goodyear. Goodyear. É um ano bom, tem anos bons. É o pneu. Goodyear tem anos bons, tem anos ruins. É verdade. No estado do Arizona, Maurício. Ah, lá no Arizona é terrível. Acusado de usar o computador da escola pra ver pornografia. Bom. É verdade! Não pode aplaudir. Diretor da escola, Gilbert Cruz, crucificou o professor e disse que ele não deveria ter feito isso, usado o computador da escola para ver sites pornográficos como Pornhub.com. É verdade! Ou RedTube.com. É verdade! Ou XX.www. Adultos de várias origens, várias vezes, já utilizaram computadores escolares para ver sites pornográficos. É verdade! Isso é uma vergonha. É, mas esse bordão não é teu. Não é? Não. É verdade. Não morreu o cara que fez esse bordão? Não. Boris Cazói. Você quando morre pode assumir o bordão. É, não, ele tá empalhado no ar ao vivo ainda, todas as noites, na Bandeirantes. Eu tô de olho no lance. Estou valendo. Quando morrer, você vai me apropriar. E tudo belezinha? Tudo belezinha? É verdade. Fica legal? Querido, fica legal? Paulo Brito, tá ouvindo Paulo Brito? Paulo Brito é surdo. Paulo Brito! Tá ouvindo, Paulo Brito? Tudo belezinha? Tudo belezinho? Feito! Brito! Obrigado, Marcelo! Obrigado, Marcelino! Vamos girar, vai, Fih! Vamos lá, abraço pro trio Carreirinha, Sorriso e Castelhano. O Carreirinha? É, o Carreirinha e o Castelhano estão o trio no caminhão agora, pediram pra dizer que o Sorriso é o único negro. Eu não gosto de Carreirinha, brother. É o único negro japonês na face da Terra. Quem? Ah, tá. O Sorriso. Sorriso, negro japonês, negro é japonês. Mesmo, cara? Então, um abraço. É, ele é meio primo do Zé Roberto, do Inter. Sabe aquela coisa assim? É, o Zé Roberto tem olho puxado, assim. Eu lembrava. Olhinho puxado, né? E essa aqui vai pra tatuagem do Mr. M do Lelê. Vamos lá. Boa tarde, bebês. Coisas que você nunca vai ouvir de uma mulher. Ele vai tirar. Vai aí, Pi. Quem mandou foi o Antônio. Você tem razão, amor. Com outra mulher isso aqui fica bem melhor. O jantar, né? O jantar. Com outra pessoa pra conversar. Tem razão, amor. Futebol, é muito mais importante que a mamãe. Vai lá. Ai, amor, tu tem razão, sabe? Eu não dirijo bem. Ah, que sonho ouvir isso, cara. Tá bom, amor, tá bom. Eu vou ver se emagreço um pouquinho, então. Olha aí. Amor, não tá com barriga de cerveja, mas de jeito nenhum. É, amor, tu tem razão. Melhor comprar um videogame do que essa máquina de lavar louça. Nem pensar. Tem razão, amor. Além do futebol, o resto também é muito mais importante que a mamãe. É, amor, tem razão. Essas marcas de batom na blusa, isso aí, sei lá como é que apareceu. Tem razão, amor. Futebol e cerveja com os amigos, olha, é fundamental na tua vida, vai. Toninho de Blumenau. Mas se elas soubessem o quão fundamental é na vida do homem o futebol e a cerveja com os amigos. É verdade. Elas não se incomodariam. Eu não, cara. Eu gosto de dormir de conchinha, cara. Com os amigos. Se eu pudesse, eu só andava de mão dada. Mas eu também gosto de dormir de conchinha, só que na hora de dormir de conchinha é hora de dormir de conchinha. Antes disso, eu quero estar lá com meus amigos bebendo minha cerveja, jogando minha bola. Entendeu? Não, cara. Claro, velho. Nada pode ser maior que o amor que tu sente pela tua esposa. É, olha que bonito. O que tu andou fazendo, velho? Tá precisando? Tava em Floripa. Vai daí, KG. Outros tempos. Na época da ditadura, podíamos acelerar nossos Mavericks acima dos 140 km por hora sem a delação dos radares, mas não podíamos falar mal do presidente. Ah, eu prefiro falar mal do presidente. Podíamos cortar a goiabeira do quintal empestada de taturana sem que isso constituísse crime ambiental, mas não podíamos falar mal do presidente. Podíamos tomar nossa redentora cerveja após o expediente sem o risco de sermos jogados à vala da delinquência. Mas não podíamos falar mal do presidente. Na época da ditadura, não usávamos eufemismos hipócritas para fazer referências a raças. Ô, negão, credos, esse crente aí, ou preferências sexuais, fala sua bicha. Bichona. E não éramos processados por isso, mas não podíamos falar mal do presidente. Íamos a bares e restaurantes cujas mesas mais pareciam cubatão em razão de tantos fumantes, os quais não eram alocados entre o banheiro e a coluna que separa a chapa. Mas não podíamos falar mal do presidente. Cantava a menina do Contas a Pagar ou a recepcionista sem medo de sofrer processo judicial por assédio. Mas não podíamos falar mal do presidente. Hoje, a única coisa que podemos fazer é falar mal do presidente. Muito bom. Quem mandou foi o Erno Strebe. Muito bom, mas é uma coisa impressionante também, Pi, especialmente tu que é o único ex-fumante da mesa e ninguém mais aqui fuma, graças a Deus. Como era ruim, né, cara, o tempo em que não existia a lei antitabagismo, a lei do fumo nos estabelecimentos, e tu almoçava com aquele fedorão de cigarro impregnado no avião, ambiente, cara. Assim, no avião, podia voar dentro do avião. Nos hospitais, né? Tem a cena clássica, aquela do pai esperando as notícias do nascimento do filho. Isso, fumando. Fumando que nem incrível, né? Incrível. O avião era separado, tipo assim, do meio pra trás eram os fumantes, né? Como se mudasse alguma coisa. Aparelho grande era do meio pra trás e aparelho médio era direita e esquerda, A, B, C, D. Imagina. Agora, eu muito fumei e muito curti tudo isso. Hospital, avião, restaurante, pá, que coisa. Eu fumei muito em que hospital. Na época era bom. Muito. Ônibus. Né? Eu fumei muito ônibus. Quando tu nasceu, Paulo. Eu fumei muito quando teu netinho nasceu, Paulo. Nós fumamos muito junto. Meu charutão lá no vários hospitais, lá no Maranhão, quando tu nasceu, quando nasceu teu neto, né? Tinha cinzeiro, te lembra, na sala de espera dos hospitais, porque as pessoas ficavam muito nervosas pra saber, e fumavam no banquinho, no dentro do hospital. Não precisa ir longe, né, cara? Quantas vovós fazendo comida com cigarrinho aqui, ó. Todas as poltronas de avião no braço tinham cinzeirinho. E essa aqui da lista dos processos, cara, essa semana apareceu uma cena, lembra por aí, nós ainda comentando, tava passando a Ana Maria Braga aqui de manhã, nós olhando. E uma mulher foi atravessar a rua na faixa de segurança, as câmeras de rua pegaram, né? E no que ela tá no meio da faixa de segurança, vem um carro. Mas o carro, antes dela chegar onde ele vai passar, ele para. Só que ele vai um pouquinho mais na faixa. Ele chega a ficar um pouquinho. Ela dá dois passos e joga no carro. Ridículo. E cai no chão, dura. Dura, aí vem os pedestres e tal, e ela processa o cara. Capaz! Sim. Isso aí. Brasil, indústria do processo. Inacreditável ver a cena. São Paulo. E perdeu, óbvio, né? Aí depois eu não vi mais, nós tivemos que entrar no ar e tal, não vi o final. Mas olha, a gente só vê as receitas da Ana Maria Braga. Porque a cena é clara, né? O carro para, ainda avança, assim, já parado praticamente um meio metro, e ela. Olha ali, ó, dá dois passos em direção ao carro e se joga. E cai. Ela podia ter batido de cabeça e morrido. Entendeu? Pela idiotice dela. Cara, e ela cai parada. Dura, estática. Dura, no chão. Eita, aí vem os pedestres, ficam olhando pra ela, não sabe o que fazem, né? Se vão ajudar ou não, não pode mexer. E ela... Ela alegou o quê? Que o carro deu uma cama de gato nela? Mais ou menos isso. Quase isso, assim. Ô, meu, por falar nisso, deixa eu falar aqui pra quem tá afim de renovar ou fazer o seguro do seu carro. Cote com a HDI. Peça pro seu corretor fazer esse trabalho. Não deixe de pedir. Desde que a gente começou a falar da HDI aqui no Pretinho, o que tem de gente, de ouvinte, economizando 10, 15, 20%, é coisa de 300 a 500 pilas de diferença no valor do seguro. É uma graninha, né? Imagina tu com 500 pila a mais no bolso. Então não tem por que pagar mais caro. O melhor de tudo é que com a HDI você tem o HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera os consertos em minutos, sem muita enrolação. Aliás, sem enrolação nenhuma. É por essas e outras que a HDI já é líder em várias regiões do país, com mais de 1.200.000 veículos segurados. Peça uma cotação da HDI para o seu corretor, você vai ganhar tempo e dinheiro. A HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. Abraço pro Leite. Abraço, Leite. Oh, vai querido. Daí, Lelê. Cara, eu queria mandar um abraço e um beijo pra Carol Soares, cara. Certo. Nosso ouvinte aqui, eu encontrei ela ontem lá no Pepsi On Stage e ela gremistaça. Como é que tava o show? Bem legal, cara. Bem legal o Pepsi On Stage lotado, bem bonito. Não, Grêmio Stona. Grêmio Stona. É, show. O aço é colorataço. Foi Sublime with Rome. Eu acho aquele Rome meio gigante, é Raimundo. É o cover assim. Eu acho meio triste ver o Sublime. Ah, quem viu o show pode falar, Sublime. Cara, ele substitui bem. Ele tem um tom de voz muito parecido com o falecido Bradley. Cara, é importante a gente discutir isso aqui no programa, né? Relevante. É fundamental. Manda beijo então pra tua colega, tua amiga gremista. Então, cara, Carol Soares. Eu veio me elogiar pelo tipo de colorado que eu sou. Eu achei legal, estou mandando um beijo. É o pior tipo de colorado que existe. Por isso que ela te elogia. Ela veio dizer pra mim que começou a respeitar o Inter depois que ouviu a minha coerência nas minhas colocações. Muito bem. Muito bom, Lelê. Parabéns, Lelê. Obrigado. Leis bizarras do mundo inteiro, Porazinho. Querido, amado, meu ídolo. Tu acreditou, né, Lelê? Claro. Óbvio. É importante. Acho que ela tava dando em cima de ti. Suécia, por exemplo, é proibido fazer xixi de pé depois das 10 da noite. Olha aí, ó. Ah, é? E agora? Tem que sentar? Não, tem que segurar, né, Galchão? É, mija. Só depois do horário permitido. Galchão não sabe se senta ou se segura, né, Galchão, no teu caso. Na Tailândia, a lei proíbe homens de saírem sem cueca e mulheres sem calcinha. Oh. E homem de calcinha e mulher de cueca, não. Aí não diz. Eu só tô lendo as leis aqui que o ouvinte nos mandou. Na Escócia, se alguém bater a porta da sua casa e lhe pedir um quarto, a lei obriga a deixar que o estranho entre. Ah, obriga? Tá obriga. Pô, mas isso aí é na Escócia. Imagina aqui, né? Toma uns uísque juntos já. É contra a lei da China salvar uma pessoa que esteja se afogando. Ah, para. Porque isso vai interferir no destino dela. Tem sentido. Ah, não. Tá se afogando, que morra, velho. Que isso, né? Tá. Quem mandou aí chegar na China? Eu acho que é tudo mentira isso aqui. Não tem como na Escócia. Não tem salva-vida na China? Chegar lá na Escócia e bater numa... Depende, né, cara? Não pego um hotel. Vou lá na Escócia, bato numa porta, tenho quarto, a lei... Uma vez, cara, numa viagem pro interior aí... É que são dicas que talvez não foram revogadas e a interpretação gera isso. Eu tinha um hold numa banda nossa aí que uma vez se jogou numa piscina. Tipo assim, na... Charlie Garcia, assim. Na tarde, assim, clube lotado, aí a banda, a equipe toda... E o cara se jogou na piscina, aquelas piscinas fundas, porque tem uns trampolins altos, assim. E o guri começou a se debater, assim, que eu não sei nadar, que eu não sei. Todo mundo achou que era piada, né, cara? E eu mesmo me atirei, daí eu mergulhei e tal, tava nadando perto dele e o guri se debatendo, cara. E ele se agarrou, assim, tipo assim, ele me usou como apoio pra ele poder respirar. Ele realmente tava se afogando. E aí quem quase morreu fui eu. É, mas é. Porque no desespero, não sei se vocês já passaram por isso, é horrível. Sim, cara, é horrível. Eu tive que nadar e levar o imbecil até a borda. Mão só, horroroso. É sugerido pra quem passa por uma situação dessa que jogue alguma coisa pra essa pessoa se agarrar. Um tronco, uma prancha, uma corda, uma boia. Uma corda, mas... Ou então deslocar o pescoço dele. Tu chega nele, desloca o pescoço e leva ele calmamente. Não, essa é uma tendência. Mas... Dá um soco no cara pra ele desmaiar e tu carregar ele. Exatamente, sempre faço isso. Mas não dá um soco muito forte, senão tu mata o cara. Me lembrou muito uma vez que nós fomos tocar... no cassino, e tava junto com a gente o Mauro Cupim, que é o que toca violão na balada do Pretinho. Las Vegas? Aí nós tava no hotel lá, e daqui a pouco na piscina do hotel, tinha uma rapaziada tudo ouvinte da Atlântida e tal, e vamos jogar o futebol na água ali, o polo aquático. O nosso time contra o de vocês e tal, vamos. Entramos todo mundo, vambora, vamos, Mauro. Não, não tô afim. Não, vamos jogar, vamos brincar, tem duas goleirinhas ali na piscina. Ô, Mauro, vem. Não. Mauro, sabe nadar. Vamos lá, vem. Tá, então eu vou. Foi. Aí com 5 minutos de partida, daqui a pouco, vai Mauro, cadê o Mauro? Cadê o Mauro? Mauro! Tiramos o Mauro, quem que eu... Não, eu não quis falar, mas eu não sei nada. Que nem pena, um amigo nosso que ficou conhecido em Floripa lá como não dá pé, né? O querido Deco. O Deco. Amigo do Piangas, nosso amigo também, né? Tá na hora dos classificados, tá? Vamos aqui com o Work and Travel, é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá, duas ofertas da nossa audiência. Um parceiro aqui quer vender o carro dele, é um Renault Clio RT 1.6 hatch ano 2000 completo, em excelente estado de conservação, de mecânica e lataria, pneus novos e PVA 2011 pago. Ele tá pedindo na Joinha R$14.000. E-mail contato vendoclioazul@hotmail.com. Mais uma, galera, comprei um Audi A3 filé, meu, mas tive uns problemas financeiros e estou vendendo ele. Então, o anúncio é o seguinte: vendo Audi A3 1.8 ano 2005, cor prata, com 54 mil originais, 54 mil quilômetros, banco de couro, câmbio manual, pneus novos, carro filé, R$32 mil, que é o preço que eu paguei. Solicitar foto no e-mail vendoaudifilé@gmail.com. Que beleza. Vendo áudio filé, @gmail.com. E aí, Almir? Show de bola, camisa como nova? É que tá, não é nova, cara. Não é nova, mas não é bonita. É bem antiga, aliás. É bonita e combina com teu estilo. Obrigado, Almirzinho. Obrigado. É um cara muito estiloso. Sabe que eu dei uma olhada no meu armário, fazia tempo, eu me mudei de apartamento, faz 3 anos que eu me mudei, eu tinha várias caixas de roupas fechadas lá, e aí eu comecei a abrir as roupas, essa camisa, pai, essa aqui é uma delas. Uma bela camisa. Como tens roupa, né? Não sentisse falta dela há 3 anos. 3 anos vestindo todo tipo de roupa. Não, cara, agora, eu não tenho tanta roupa assim. Eu tenho 3 camisas dessa no máximo. É, eu tenho só essa no caso. Tá pra lavar, eu já fico procurando. Sei, sei. Né? Mas tá bonita, tá muito elegante. Amigo, muito obrigado. Fora isso, és muito formoso. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pelos sempre comentários carinhosos. Estamos agora no sex shop, né? Estamos fazendo sex shop. Como assim? Fazendo sex shop, uma loja que entrega via internet, você pede um vibrador, pede uma boneca, coisa calma, e tal. Calma, calma. Vai, nós enviamos pra você. Muito cedo, né? Muito cedo. Enviamos para a sua casa, só com toda a descrição. Ah, que beleza. Nós estamos imagino. É a Almir Send Description. Send de description. Enviar. Description. Description. De descrição. Certo. Então, certo. A gente com muita descrição, a deixa gente manda aquilo que você corrigir precisa. Essa palavra, tá? Então, por exemplo, se é para um homem, tá? Vem numa caixa só escrito uma frase. Description. Description. Description. Não, description. Não adianta, não adianta. Bom, tá description. Bem, tá, vai lá. Chão. Com CH. Tá. A caixa vem, por exemplo, se for para homem, vem uma caixa escrito essa. É pra ti, garotão. Uma artificial que nunca tem dor de cabeça. Observação vem com gel. Só isso. De forma que ninguém mais vai descobrir o que tem ali dentro da caixa. Mas pra que botar isso? Por que não botar nada? Não, pô, é importante, porque senão o cara pode achar que é uma bomba. Não, mas o cara tá esperando, Almir. Ele comprou. Tem muito terrorista por aí. Almir, fala comigo antes, cara. Fala comigo antes. Para mulheres, vem uma caixa escrito... Essa daí prefere fazer tudo sozinha. Observação, acompanha a revista Bianca. E para homossexuais, vem uma caixa escrito, o que tem aqui é para boiola. Mas Almir, não vai dar certo, Almir. Observação, lavar após uso. Mas Almir, não vai dar certo, Almirzinho. Dá certo sim, querido. Isso qual é o e-mail, então, pra comprar? Só quem sabe é quem compra, entendeu? Se o produto te satisfaz, então Almir Sex agradece. @ não aceitamos devolução de produtos após o uso. Tá bom, muito bem, show de intervalo. A gente vai volta aí em produto? Seguida. Não vou querer, Almirzinho. Eu prefiro ir na loja buscar. De uma mulher? Não, tô tranquilo. Artificial? Tá bom assim, obrigado. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil e para todo mundo pelo atlântida.com.br. 15 minutos para as duas, doutor Alceu, tudo beleza aí, doutor Alceu? Tudo certo, doutor Pepe. Tudo certo, vai que é tua, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E o Avaí, doutor Alceu? O Avaí vai ser campeão, vai doutor Pepe. Vai ser campeão da Copa do Brasil, Avaí. Urra, Leão. O leão da ilha derrubou o gigante da colina, doutor Peter. Campeão da Copa do Brasil, coisa que só o Criciúma em Santa Catarina conseguiu até hoje. O Criciúma. Exatamente, empatou, é 1-1 com o Vasco ontem. E agora pode até empatar de 0-0, que vai pra final, doutor Pepe. É verdade, doutor Alceu. Você ganhar, então, deu livre. Na ressacada é difícil... É difícil o Avaí perder ou empatar, o Avaí ganha na ressacada. Então tá ganho, né? Não, não tá. Acho que não, tem ganho, não tem nada ganho, Pianjas. Não tem nada ganho. Usando Silas... a mesma estratégia de um amigo meu a semana passada. Pode... É bom esse Silas, né, doutor Azel? É bom no Havaí, né, doutor? É, o Havaí já tá na final. No Havaí o Silas funciona, né, doutor? É, então só fica lá, a dica, né, aí pra você, havaiano, você que tem acesso aos dirigentes do Havaí, ao vestiário do Havaí. Já tá ganho. Não tem nada ganho, tem mais 90 minutos pela frente, bota a cabeça dessa gurizada no lugar e vamos jogar mas bola. Mas o Vasco é um time muito enganador, né, cara? Vasco no papel tem, pô, o Alexandre é um bom jogador. Cara, o Vasco pra mim podia sair da lista de clubes do Brasil. Papai, pera. Pois não, doutor Alceu? Doutor Mano Menezes na linha. Oh, que beleza. Com a lista dos convocados da Teleton. Em absoluta segunda mão. Doutor Mano. Fala, doutor Mano Menezes, como é que vai, amigo? Boa tarde aos amigos aí do Pretinho Básico. Até quando eu vi que o prefixo 51 estava tocando aqui no meu telefone, eu já disse pro Rodrigo, vou precisar atender uma ligação urgente. Oh, Rodrigo Paiva permitiu. Muito obrigado pela deferência, mano. Tudo certo aí com vocês? Tudo, estávamos te assistindo agora há pouco aqui no Sport TV, tu dando a lista, tava muito descontraído, muito feliz, hein, mano? Obrigado, cortei cabelo hoje de manhã pra dar a lista e se vocês quiserem eu posso começar a lista aqui que são 28 nomes. Por favor, fica à vontade. Pra que tanto nome? Tu vai ver, tem uma surpresinha aí. Os goleiros, Júlio César da Inter, Jefferson do Botafogo, Vitor do Grêmio e Fábio do Cruzeiro. Lá os laterais, Daniel Alves do Barcelona, Maicon da Inter de Milão, André Santos do Fenerbahçe e Adriano também do Barcelona. Zagueiros, Lúcio Inter de Milão, Thiago Silva do Milan, o Davi Luiz do Chelsea, Luizão do Benfica. Volantes, Lucas do Liverpool, Ramires do Chelsea, Sandro do Tottenham, Henrique do Cruzeiro, Anderson. Não, o Wandershow, Manchester United. Boa, campeão! Boa. Os meias, Elano, Santos, Elias, Atlético de Madrid, Lucas, São Paulo, Thiago Neves, Flamengo, Jadson, do Shakhtar Donetsk. Atacantes, Robinho, do Milan, campeão italiano, Neymar, Santos, Alexandre Pato, Milan, Nilmar, do Vila Real, Leandro Damião, do Inter e Fred, do Fluminense. Essa lista aí, mano, que a gente chamou é para os amistosos dos dias 4 e 7, né, do próximo mês, que a gente vai enfrentar a Holanda e depois a Romênia. Tá bem, Mano Menezes. Thiago Neves, tu inventou, hein, pra agradar os carioca, né? O Fred também, cara. O Fred não tá jogando nada há um tempo já, por favor. Não, né, Thiago Neves, eu convoquei justamente pra ter onde vocês criticar, né? Pra gerar. Assim. gera mídia espontânea pra mim. Tá bom, querido. Muito obrigado, Mano Menezes. Manda um abraço aí pro Juliano Schiller, que sempre facilita, assim, encurta esse caminho até pra gente chegar em ti aí, tá? Tá certo. Obrigado, Peter. E um grande beijo na tua filha, a Camila, né? Isso, Maurício. Não, a Camila já mandou uma mention pra gente aqui. Eu sou Maurício. A Camila é ouvinte do Pretinho Básico, tem carinho pela gente, a gente tem carinho também pelo ouvinte. Beijo respeitoso, já que tá com o pai dela aí na linha. Respeitoso. Hoje à tarde no MSN, Maurício e Camila. Depois você se entenda com o marido dela. Valeu, querido Mano Menezes, boa sorte no trabalho. Valeu. Ô, meu, deixa eu deixar uma frase aqui rapidamente pra gente pensar do Leandro. Ô, Fetero, mas o doutor Alceu não vai falar de nenhuma data comemorativa do futebol brasileiro hoje? O senhor vai falar de alguma data comemorativa do futebol brasileiro hoje, doutor Alceu? Não tem comemorativa, não tem. Era isso, doutor Pé. Ah, bom, então tá. Mas o que, qual é o assunto, Leandro? Sei lá, tem um assunto que tá, trend topic no primeiro Twitter rebaixamento hoje, né? Do Grêmio. Hoje, pô. Tá em terceiro lugar no Brasil. Ah, não, tá em primeiro. Sabe não. Que de manhã tava em segundo. Tava em segundo de manhã. Aí deu uma caída, foi pra quinto, agora voltou pra terceiro. Voltou é que já pra tá uma na posição lanterna, melhor, né? Terceiro. Já tá. Mas é verdade, hoje 20 anos do primeiro rebaixamento não, do Grêmio. Não, é uma data que onde tem que ser lembrada, estava mas naquele, não pode. Naquele dia. Onde no você primeiro estava? Rebaixamento do Grêmio, cara. São não lembro tantos. Eu tava no Lola tomando uma cerveja. Do lado do Ocidente ali. Velho. Não me lembro nem com quem, contra quem, como foi. Botafogo. É, o Botafogo, é verdade. Renato. Mas Renato. Não jogou, mas era o Renato. Eu tenho que fazer aqui o, né, uma tenho que pontuar um evento que aconteceu ontem no estádio Orlando Scarpelli. Fui lá apresentar com o visto do Renan e do Fernando. A equipe de marketing do Figueirense apresentou ontem pela primeira vez, não sei se algum outro clube fez isso, apresentar o uniforme não só para a imprensa, aqueles 20 gatos pingados que estão a fim de comer cachorro quente de graça. Concrete, pros, um abraço aí para a imprensa. Para os torcedores, cara. 2.500 torcedores ontem no setor A do, lá do Orlando Scarpelli. Lotaram ali o setor A do Orlando Scarpelli. Gaviões, Alvinegros, estava lá tocando. E todo mundo fez isso. Foi muito legal. O Grêmio fez isso. Todo mundo faz isso. Eu sinto o Inter, mas para o torcedor, aberto. Sorteando 11 e já, camisetas. E já vende um monte de camisa na hora ali. Exatamente. Mas sorteavam camisetas sim, também. Sim. Só que não era do Figueirense, né? É praxe nos grandes clubes. Mas é legal. Boa apresentação do Marcos Fiangers. Aí exclusividade. Diferencial. É melhor. E foi espetacular. E tem um monte de gente aqui que eu preciso mandar. Não é tão baixo assim, né? O Guilherme Vitor de Osório é filho do Sérgio lá da Fiat de Osório, que é empresário da nova contratação do Figueirense, o Aloísio, eleito melhor jogador do Catarinense 2011. Eu falei do Aloísio veterano, aquele e tal. Um ouvinte me mandou. Mas vai na frase aí, ô que tu ia aí. Vou na frase que eu ia aí. Posso mandar uns abraços aqui? Pode, Marcos, claro. Maurício. Claro, Marcos, manda os abraços. Todo mundo mandou. Foca e manda abraço. Todo mundo mandou, né, já. Eu fiquei esperando esse momento pra mandar. Manda um abraço pra mandar, por favor. Leonardo, tá? Mandou um beijo, Leonardo da Gol, pra dona Encrenca, que é a mulher dele. Muito talento hoje, Marcos. A Bruna de Xanxerê me encontrou no aeroporto também, um beijo pra ela. E um especial pro Aloysio, que é a nova contratação do Figueirense, que é um cara muito legal. Peguei táxi pra ir pro aeroporto com ele. Baita coração, cara. Demais. Incrível mesmo. Fez um trabalho de Washington Coração de Leão. Foi a melhor frase do Bretinho até hoje. Ele fez um trabalho de assistência social lá junto com a Chapecoense, de adotar um gurizão com necessidades de deficiência e tal. E um cara muito pobre. O Aloysio era um cara que começou a convidar ele pra ir pros churrascos da Chapecoense, pros encontros da Chapecoense. E o Aloysio era o cara que alimentava esse gurizão, esse garotão, hein? Dava comida na boca dele. E aí esse garotão lá em Chapecó tá sentindo muita falta, porque agora o Aloysio tá indo pra Floripa. Esse garotão tá nos ouvindo em Chapecó. E o Aloysio falou, pô, já tem gente lá da Chapecoense que vai cuidar desse garotão aí, desse cara aí que precisa de apoio, de assistência. E o Aloysio quer mandar um abraço especial lá pra Chapecó e pra torcida da Chapecoense. Bem-vindo, Aloysio, ao Figueirense. Só um pouquinho, terminou, Piange? Deu? Terminei. Obrigado, Piange. Acho que foi bonito, assim, foi bonito, né? Tocar nesse ponto, legal, porque legal. Bonito, às vezes bonito a gente faz muita piada, né? Bonito é o respeito que nós desenvolvemos ao longo do programa, um pelo outro, né? É bacana a gente se respeitar e se admirar e tudo mais. Eu queria deixar uma frase aqui. Tu ias falar uma frase, isso, né? Isso, a frase é a seguinte. Na verdade, quem te interrompeu fui eu, cara. Desculpa. Não tem problema, Lelê. Estamos aqui nesse momento. Sempre, Lelê. Eu que gostaria de... Eu quero pegar um táxi com o Piange depois, na hora de ir embora. Eu gostaria de pedir desculpa por ter me alongado muito nos abraços. Não, são muito importantes os abraços. Acho que o Maurício é que tem que pedir desculpa pela... Não, eu já pedi desculpa. Eu gostaria de deixar uma frase. A frase. A frase é do Jim Bacus. Grande Jim Bacus. Agora sim. Ou Jim Beckus. Nunca ouvi falar do Jim Bacus, mas o Jim Bacus é brilhante. É, irmão do Jim Beam. Brilhante Jim Bacus disse o seguinte: muitos homens devem seu sucesso à primeira mulher. E sua segunda mulher ao sucesso. Repete aí, meu. Baita frase! Repito. Muitos homens devem seu sucesso à primeira mulher e sua segunda mulher ao sucesso. Caraca, velho! Muito bem. Baita frase do Jim Morrison. Tem mais uma do Jim Bacus aqui que é a seguinte, Jim ó. Morrison. Se você tem que perguntar quanto custa, é porque não pode comprar. Clássica. Muito boa. Essa é do Henrique Batista. Eu gostei. Eram estas as duas frases que eu gostaria de deixar. Tem mais frases aqui, ó. Enviadas por Robinho Marshall. Ô, pedala, Robinho. É, galera, eu sou de Rio Grande. Meu trabalho, escuto vocês todos os dias sem falta junto dos meus colegas. Então, como somos fãs, resolvi colaborar com algumas piadinhas. São frasezinhas engraçadas, né? Sabe por que mulher tem pé pequeno, velha? É pra chegar mais perto do fogão. Sabe por que, que as mulheres não usam? Por que as mulheres não usam sombrinha? Bah. Não usam sombrinha? Porque na cozinha não chove, velha! Por que é que as mulheres têm o sexto sentido? Porque os outros cinco não servem pra nada, velha! Que barba! Essa é velha aqui, ó. O feminino de deitado no sofá vendo TV. De pé na pia lavando roupa. De pé no tanque lavando roupa. Tem uma melhor que essa. Ah. Deitadão no sofá vendo TV. É em pesão na cozinha lavando louça. E tem a última aqui que é: o mundo é a casa do homem, a casa é o mundo da mulher. E ele pede, aqui, um pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pro Aminho, Dudu, Lebre, Adiarina, Hilber, o Cafumango, Grilo. Oh, Cafumango. Aminho, Dedé e o Hellboy. Hellboy. Todo mundo da Alken Química que ouve o PB em Rio Grande. Vai daí, Pi. Antes de terminar o programa, vamos ajudar o Lucas. Quer terminar o programa aí. Já, não, eu olhei na hora ali, imaginei que já tava encerrando. É, mas tu que encerra o programa agora, Pi. Eu tô acabando em ti direto, Pi. Ah, tá bom, vamos lá. Vamos ajudar o Lucas. Tenso hoje. Bastante. O Lucas de Gravataí, se não passa muito tempo do Grenal, olha o que aconteceu. Ele manda um e-mail dizendo assim, ó: queridos PPs, como é que é? Eu ouvindo você, sempre que resolvi pedir a... Deixa essa parte. Dia 15, sim, porque não deu pra entender, vambora. 15 de maio, após o jogo do Grêmio. 15 de maio foi o Grenal agora? Foi, sim, né? Foi. Foi esse domingo, do Grêmio contra o Inter. Isso. No terminal de ônibus, eu tava na fila pra pegar o direto. Logo atrás de mim tinha uma moreninha, uma morena de 1,70m de altura, cabelo preto liso, olhos castanhos tristes e uma boca linda. Acho que ela tava vindo do jogo também, porque tava com um moletom azul, bem clarinho assim, do Grêmio. Se o Grêmio tivesse ganho, é claro, ela estaria mais faceira, mas não, tava abalada. E se eu tivesse também melhor, enfim, teria ido falar com ela. Porque ela ficou me olhando. E eu só fui perceber como ela é tão bonita assim ao descer na mesma parada que eu. Ao descer do ônibus, eu segui para um lado e ela para o outro. Mas aquele rostinho meigo e lindo ficou na minha cabeça. Se ela estiver ouvindo, ela sabe quem é. Eu sou o único loirinho de camiseta do Grêmio e flanela xadrez que desceu com ela. O loirinho de camiseta do Grêmio e uma camisa de flanela xadrez. Deve ser, né? Sim, sim, sim. Parada 65 de Gravataí. É nóis. Se não for pedir muito, me ajudem nessa. Quero. Sei que vocês são capazes disso. Um grande abraço a todos que fazem da minha tarde a melhor quando estou no serviço ando vindo vocês. Podem dar o meu e-mail no ar. Vai. Atola, Jorge. Gravataí, PDA de parada, abreviatura de parada. Gravataí, PDA65, @hotmail.com. Gravataí, PDA65, @hotmail.com. É o e-mail do Lucas que tá procurando essa moreninha. A moreninha. Desesperada. Pô, moreninha, dá uma chance pro Lucas, moreninha. Desesperadora a situação. Ô, queridão, e só queria aproveitar essa grande sequência de abraços hoje, mandar um abraço pra galera da Urgetrauma, da CIS Brasil, que ouvem direto o PB, cara. Bacana. E, pô, e deram uma super assistência pra minha coroa que sofreu um acidente casado. Quebrou o braço lá e ela pediu pra mim fazer essa presa pra ela, cara. Ótimo. Um beijo pra ela e um abraço pra galera da Ugetral. E eu quero deixar uma última piadinha aqui pra descontrair antes do jeito. Última piadinha. Tá? Estava um velhinho olhando para o chão, desesperadamente olhando para o chão, perturbado olhando para o chão. Chega uma pessoa e pergunta: o senhor perdeu alguma coisa, senhor? Perdi um caramelo! Nossa, o senhor está aí há tanto tempo olhando pro chão por causa de um caramelo. Qual é a importância de um simples caramelo? É, a minha chapa tá nele! Rede Atlântida apresenta...